Senhor Sol, Sol, ouve, Senhor Sol, eu quero te pedir. Oh, Senhor Sol, Sol, eu quero, Senhor Sol, que me faças sorrir. Aparece e faz-me um favor, manda a chuva embora e traz o calor. Oh, Senhor Sol, Sol, ouve, Senhor Sol, o que eu estou a pedir. Sol, eu quero te pedir. Pois se chover, fico triste, Senhor Sol, de casa não posso sair. Aparece, não te vais esconder, sai da sombra para eu te ver. Oh, Senhor Sol, Sol, ouve, Senhor Sol, o que eu estou a